Entenda, pô. ABC, ABC, toda criança só aprende a se bater. Eu ponho a mão na cabeça. Eu ponho a mão na cabeça, entende? Ô, medíocre, Ponho. eu ponho a mão na cabeça, medíocre. Vamos começar, vai. Ai, caralho. Oh, essas Põe a mão na conversas. minha cabeça, menino. Ô, Na cabeça que medíocre. quiser, menino. Põe a mão na minha cabeça, medíocre. Põe a mão na cabeça. Em qual cabeça, menino? E bato palmas assim. Tô simplesmente chegando aos votos. Eu ponho a mão na cabeça. Eu ponho a mão. E bato Neguinho palmas assim. tá Oi. soltinho hoje, né? Eita, coisa boa. Primeiro, eu não tô com sono. Eu não Deixa eu ficar preciso acabar sozinho um várias dia em casa. coisas. Amanhã não tem Pode ver. brigada de incêndio. Não tem brigada de incêndio. Já Tem tirou a cabelo. toalha da cabeça? Eu preciso arranjar uma câmera de áudio, tá ligado? Câmera de áudio não. Como que chama aquele lá? Câmera de Câmera áudio. de áudio. Câmera de áudio. É aquela que vai filmar teu som, né? Cara. Ah, eu Continua sou do lesado, pé. né, meu? Tá muito quente aqui, cara. Tá muito calor. Tem sempre uma desculpa, né? Eu sempre dou uma desculpa pra tudo. Mas tá muito quente. Pô, aqui tá frio, cara. Tipo, dentro de casa tá bom, mas ali na rua tá muito frio, cara. Tá um vento do E vamos. cacete. Não, não. E vamos para a previsão do tempo em outras regiões. É com você, Mou. Em Porto Enxutocast apresenta. Alegre fazem 15 graus. Negativos. Em. Negativos. Nossa, é Sibéria, tá ligado? Direto, Agora. agora, Aqui tá diretamente com o fresco, nosso repórter. bebedor. Bem, amigos, voltamos em definitivo para você acompanhar em todas as suas emoções. Hoje, com grandes presenças, amigo. Falando com ele agora, o meu grande amigo Mou. Mou, que espera para esse jogo, para esse Enxutocast? Eu espero aí conseguir os 3 pontos aí, fazer o que o professor mandou aí e tentar aí buscar vitória aí pro professor que o professor mandou aí, essa torcida maravilhosa aí. Bem, amigos, você viu agora uma palavrinha do Mou. Agora, uma palavrinha do Sorg. Sorg, você acha mesmo que vai funcionar esse podcast? A intenção é gravar, né? Pô, levar o ar, mas vamos tentar, vamos tentar. Está tentando. Ok, todo mundo falando igual jogador de futebol. Sem contar que hoje o tema é Dia das Crianças, amigo. Tudo a ver. Agora, falar com ele. O convidado mais convidado desse programa, amigo. Haja coração. Agora apareceu sendo Hulk agora. Está no ar o Caldeirão do Hulk. Bicho, olha que incrível, mano. Bicho, eu vou conversar com ele agora. Grande pessoa, bicho. Incrível essa pessoa. Meu amigo, meu convidado desse podcast. Há 3 podcasts já. Meu amigo, Inferno Infame. Boa noite, comigo ou sem medo, com a ajuda do professor e dessa torcida, a gente vai fazer e abaixo tu vai comer a mãe e o bebê também. Bem, amigos, vai começar então esse podcast que é uma bagunça, o mais bagunçado da América Latina, quiçá do Brasil todo. Enxuta o cast, você, nada a ver. E então, vamos lá, a gente vai começar já falando. Obviamente, do Dia das Crianças. Vou perguntar pro Sorg e pro Inferno, que são os mais velhos, né? O que vocês lembram de mais antigo, assim, sobre da infância de vocês, assim? Eu lembro do Pogobol, cara. Eu não sei se vocês brincavam de Pogobol. Não sei se é da época. O Inferno às vezes conhece. Mas talvez o Mou não. Mas Pogobol conheço, era. Cara, conheço. Conheço porque eu vi no Google aqui em imagens agora. Aí eu lembrei. Mas eu lembrei, tá? Cara, eu ralei muito de joelho, muito torci a mão, caindo muito de pogobol, cara. Que era tentar lembrar e colocar uma imagem no post, mas era uma. Era como se fosse duas bolas, assim, uma. Duas bolas. Com um disco no meio. Brinquedo gay. É, brinquedo de viado. Viado. Aí, não quero ser chato, não, mas na rua, na minha rua, isso era brinquedo de menina. Boiola. Já, sorte. Já te avisei, cara. Eu que edito, não sai nada. Oh, o meu Pogobol era de... Esse, onde você pisava era de madeira, cara. Não era de plástico. Não era... Porra, cara, quando eu me dei por gente... Macho, né? É, o é quando macho, eu me dei por gente... Duas bolas pulando no pau. Quando eu me dei por isso gente... Isso é de macho, Daniel, não. Isso é de macho. Daniel, não. Esse brinquedo é de boiola, Daniel. Quando eu me dei por gente ali no começo dos anos 90... Ainda tinha Pogobol, só que era umas cores, tipo, da moda, assim, saca? Aquelas cores horrorosas. Eu lembro do Pogobol... Roxo e laranja. Do Gugu, e a, cara. E onde você pisava era de... É, exatamente, cara. O Gugu lançou tudo de novo, né? Até o Gênios, eu acho que ele mandou. Não, é verdade. Eu lembro que saiu... Era computador do Gugu, se não me engano, não era? Eu lembro que é o seguinte. O primeiro comercial do Gênios que eu vi... Foi o professor Raimundo tipo, fazendo propaganda. Isso em que ano? Ah, foi anos 90, cara. Começo de 90, assim, 92, 93, eu acho. Como... Já que você tá falando de propaganda, como muda o... Como hoje tá tudo diferente, né, cara? Eu lembro que as revistinhas da Abril, de 80 e poucos, saía sempre propaganda de chiclete, de brinquedo da Estrela. Hoje você pega uma da Panini, propaganda do Banco do Brasil, propaganda de... RPG. É, de RPG, cara. Como mudou. Mas é que agora tá direcionado ao público, né, cara? Vocês lembram daquelas revistinhas da época da Abril que tinha um Faustão, um halterofilista atrás, cara? Alguém lembra? Cara, tem que achar aqui, cara. Tinha uma propaganda da Neston que você tinha que dobrar a contracapa da revista pra você fazer a lata do Neston, cara. A propaganda mais antiga que eu lembro na revista era aquele Instituto Nacional Brasileiro. Nossa, cara. E o B, quando eu era criança, meu sonho era estudar no UB, cara. Com toda criança é idiota, né? Porra, adorava. Ele tinha curso de tudo, cara. Tinha cara, curso de tudo. Costura. Tinha até curso de espião, cara. É. Tinha curso de espião. Datilografia. Sabe? Tinha curso pra ser professor de curso. Nossa, datilografia, cara. Cara, vocês lembram as tirinhas que vinha, cara? Umas tirinhas de apresentando... É, tinha uns historinhas, assim. Aí o carinha chegava pra menina assim, pô, eu quero ganhar dinheiro pra casar com você, mas eu não sei o que eu faço da vida, eu sou um merda. Aí o Instituto Médico, o Instituto Universal. Aí a menina tava com a mexendo, mas por que você não vai de UB? Assim você vai ser alguém na vida, seu puto. Você não precisa de aula. Oh, peraí. Vamos representar isso, cara? Vamos representar isso? Oh, meu Deus, e agora? Eu quero me casar com você, mas eu não sei como. O que, que eu devo fazer? Seu puto, bicha viada, por que você não estuda no UB? Assim você precisa assistir a aula, seu vagabundo. Vem agora você mesmo para o Instituto Nacional Brasileiro. Mais de 1.500 cursos para você poder crescer na vida. Sorg, você falou assim que... Do Pogobol, o que mais, cara, que você lembra? Ah, cara, clássico, né, de todo moleque dos anos 80 até acho que começo de 90, eram os comandos em ação, né, cara? Caralho, era foda, né, cara? Pô, explodi muitos, morreram muito na guerra. Mas eu não gostava mais... Eu pegava um comando em ação, pegava um copo, enchia de água e colocava no freezer, cara. Aí no outro dia eu ia lá e tirava, pedia que ele tava congelado. Capitão Nossa, América. Eu fiz muito isso com Cavaleiros dos 80. É, com Capitão América, de crer. Tá aí você, Inferno, que... De brinquedo, assim, o que você lembra, cara, quando era criança? Cara, você lembra qual foi seu primeiro brinquedo? Porra, não, primeiro brinquedo eu não lembro, porra, eu ganhei quando era bebê. Mas... É por isso que foi o primeiro, né? Você ganhou meu primeiro brinquedo com 23 anos. Nenhuma, né? Ah, não é brinquedo, não é bonequinho, é action figure. Comprado na sex shop. Fala, cara. Porra, bicho, olha que incrível. Eu tô aqui com ele, bicho, o Inferno, que ganhou seu primeiro brinquedo aos 38 anos, bicho. Inferno, o que você comprou, bicho, com 38 anos, bicho? Um vibrador. Sabia mesmo. Podia falar uma boneca inflável, né? Era mais digno. Depois eu que sou gaúcho, né, cara? Cara, assim, brinquedo que eu lembro antigo, que eu gostava pra caralho, era um Falcon. O Falcon era pré-comandização, né? Era um pouco mais velho. Não é que eu seja tão velho assim, mas é que o que acontece? Eu tive uma coisa muito pobre, né? Então eu quero mais brinquedo de segunda mão. Aí eu joguei um Falcon sem olho. Sim, é meio arranhado e tal, mas eu adorava aquele Falcon. E o que eu gostava mesmo era do inimigo do Falcon, agora eu esqueci o nome dele, depois vocês pegam aí. Era um que tinha uma cabeça de metal, era tipo um robô, um android, uma porra assim. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ele era muito foda. É o Torak, não é Torak? Isso, Torak, caralho, Torak era muito foda, eu gostava muito. O Torak, ele parece o é uma mistura de Ultraman com... Com Star Trooper, Saratoga Ninja. Cara. Ele tem uma cara meio Star Trooper, uma coisa assim. Uma mistura de Star Trooper com Stormtrooper com Ultraman. Aliás, desses brinquedos, assim, esses. O vilão é sempre mais legal, né, cara? Até no, o Commandos, aquele, o Cobra, aquele também, era muito mais legal que os. Sabe que é uma das minhas frustrações. Eu nunca tive um Commandos em ação, cara. Nem o SOS Commandos eu não tive, cara. Pô, cara, junte-se a mim, eu também nunca tive, não. Só tive o Falco, depois eu comecei a ganhar aquele joguinho lá com a Play, que você apertava o botão com o negócio... Eu tive um Aquaplay, era um do Pato Donald. Eu tive dois Aquaplay, cara. Eu tinha um que era voleibol e o outro que era basquete. Eu tive basquete. Basquete é clássico, né, cara? O meu era de pesca, você tinha que pegar as argolas. Eu tinha de pesca também, cara. Quem falou pra mim o seguinte, cara, eu não lembro quem foi, que pegava, colocava Coca-Cola dentro do Aquaplay pra simular a noite. Acho que foi muito bizarro, mano. Foi o Edi, eu acho, cara. Acho que foi o Edi, acho que foi mesmo, cara. Pogobol eu não brincava porque era brinquedo de menina. Ratinho! Quem que você não. Com o que você não brincava? Pogobol. Até o nome é gay, né, cara? Pogobol. Ah, eu vou brincar com o meu Pogobol. Mas não tinha um amigo falando Pogobol. Eu tinha um amigo que, assim, o padrasto dele apelidou ele de comedor de Pogobol. Porque tinha uma menina que se parecia muito um Pogobol, tá ligado? Eles eram muito amigos. Nossa. E você, Mo? Qual o brinquedo mais antigo que você lembra, assim? Cara, eu tenho o primeiro bonequinho que eu ganhei, cara. Eu tenho ainda. Eu vou achar ele aqui e eu vou tirar uma foto pra botar no... Botar aí no post aí. Ninguém conhece, cara. Nem eu conheço, pra ser bem sincero. É um tipo... Não sei explicar, né? Ele é tipo um... Barbie. Ele é um chefe. Não. Não é a Barbie, não. Não era a Barbie. Era a Suzy. Ele é tipo um... Ô, Mo, sabe aí? Eu tive um bonequinho, ou bonequinha, sabe de quem? De quem? Da Arlequina. Muito obrigado, Joker. Agora o Manhattan vai ficar mais coisa ainda pra ele botar nos comentários. Vai nada, cara. Vai. Então, mas e aí? Como é que era esse boneco aí, mano? Você não comprou por R$50, não, né? Não, eu não sei explicar, cara. Eu vou ter que tirar foto e mandar pra vocês. Ele é tipo um comandante, cara. Ele tem uma boina, assim, e tem, tipo, um bigodão, tá ligado? É tipo aqueles burucutu dos anos 80, 90, aqueles filmes que tinha, que o cara todo estereotipado. Não é da coleção do Rambo, não? Cara, não sei. Eu só sei que é aqueles que mexiam... Lembra aqueles bonequinhos do He-Man que mexiam os braços só pra cima e pra baixo, assim? Uh-huh. O corpo dele é muito parecido com o do He-Man, cara. Aquela forma de corpo, sabe? Que era tudo igual, só mudava a cor dele. Naquela época eles aproveitavam, né? Eu vou tirar uma foto e depois eu mando pra vocês aí. Mas era pra ser o Conan, né? Que era pra ser o Conan. Que era pra ser o boneco do Conan, e virou esse o He-Man. Aí, cara, esse aí foi o meu primeiro boneco, cara. Eu tenho até hoje, com muito orgulho. Mas tá todo... Tá com um bonder no braço, porque eu quebrei, aí tive que botar. Tipo, ele tá todo... Nem se mexe mais, quase. Mas eu tenho ainda. Caramba. Cara, meu primeiro boneco, eu não sei se foi o primeiro. Eu sei que o primeiro presente foi uma bola que meu pai me deu. Aí eu quebrei alguma coisa lá em casa e minha mãe furou. Jogou fora. Eu fiquei mó triste, cara. Eu lembro que o boneco, eu não sei se foi o primeiro, mas acho que foi um dos. Foi um boneco do Jaspion, cara. Muito melhor do que aquele do Chain. Ele era tudo... Até porque não precisa muito, né? Articulado, não era de borracha. Ele era de plástico, sabe? Não era de borracha. Qualquer brinquedo, até que vem de brinde de chiclete, é melhor que o boneco do Change, cara. tô vendo aqui agora. O Falcon que eu tava falando é da série Futurista. Por isso que ele parece um Star Trooper. Tá vendo só? E tinha um Condor também, que era amigo do Falcon, que lutava contra o Thorak. Era muito foda esses bonecos, muito foda. A gente falou de brinquedo. Você lembra de algum brinquedo escroto, assim, fora o Pogobol? Todo mundo, vocês fudos? Viados. Ah, peraí, né? Sorry. Pô, convenhamos, vai. Hoje é um brinquedo imbecil, vai. Não, é tipo, é o patinete daquela época, assim. Não, cara, na boa. Naquela época era um brinquedo imbecil. Eu, muito obrigado. Você pulava em cima de uma bola, cara. Não era de uma, não, tá? Era de duas, tá bom? Era de duas e tinha um pau no meio, tá? E ele pulava na madeira, quer dizer, ele pulava na madeira pra pular mais alto, pra ser fodão. É, pulava com duas bolas e com pau, certo? Certo, mano? Se você não tivesse isso, você seria uma menina. Ele equipou o Pogobol dele, ele botou Spike no Pogobol pra furar o Pogobol dos amiguinhos. Fazer igual o palhaço, vou sair do podcast. Pode crer, né, cara? Não, só a gente abriu de macho. Ele botou corrente no Pogobol dele, uma caveira. Ele escreveu Metallica com pincel atômico. De canetinha. De canetinha. Não era nem pincel atômico, era canetinha. Pogobol ali da cultura. Metallica, eu escuto Metallica. Metallica pro Pogobol. Ele tinha o Pogobol Mad Max. Mas naquela época já tinha Pogobol? Não, sacanagem. É, então, o brinquedo escroto. Cara, eu lembro um brinquedo muito zoado que tinha. Era o Vai e Vem. Vocês lembram disso? Nossa, cara, eu tive essa porcaria. Era isso? Ah, tá vendo? Se salvou o Sorg. Não foi no que tinha brinquedo escroto. Era muito estranho aquilo. Eu acho que eu tenho até hoje guardado aqui, cara, essa porcaria desse brinquedo. Ué, só lembro disso não. É, cara, vou isso. Mandar uma foto aqui pra vocês aqui. Era tipo assim, era tipo, imagina um Pogobol. Só que nas duas pontas de borra, das bolas, tinha uma corda passando por dentro, vai. Mais ou menos isso. Duas cordas, isso. Aí, por exemplo, vai. Ah, vi aqui a foto que ele mandou. Puta, esse brinquedo era muito escroto, cara. Era assim e voltava. Era super emocionante, assim, cara. Uau. Super, super emocionante. Eu acho que eu brinquei 2 horas e parei. Ainda mais que eu era guri de apartamento, na época que eu ganhei, eu tinha que jogar com a minha mãe, imagina, né? Puta, cara. Ah, mas quantos anos você tinha? Nessa época aí? 18. 18? Não, agora eu tenho amigo, tá? Naquela época eu não tinha. É, pode crer. Próximo brinquedo? Cara, eu não sei, não era um brinquedo escroto, mas era um brinquedo que, puta, todo mundo queria ter naquela época, que era o Pense Bem. Pense Bem era legal. Eu não lembro desse aí, não. E Pense Bem era brinquedo pra moleque rico, né, cara? Era, moleque rico, cara. Era tipo um computadorzinho, né? É tipo esses computadores da Xuxa que tem hoje, mas era muito mais legal, cara. Eu lembro só de... Eu lembro que eu via na TV, cara, aqueles programa? Tá, hoje tá tenso, hein, meu. É o frio. Quando não é o catarro, é a língua presa, hein? É. É o programa. Aqueles programa da Eliana que tinha... Que acendia a luz, lembra aquele? Não! Porra! É a coisa mais antiga, né? Ah, isso era Silvio Santos, porra. Era aquele programa que ele fazia de domingo de manhã. Mas eu lembro da Eliana, dá licença. É porque ele, não porque sou ele velho, mais... eu sou novo. Ele é descolado. Eu sou descolado. Descolado, ele grava um cast, chama. Grava um cast, chama. E é gaúcho. Que tem um host, chama. Tem um host. É host. Um brinquedo que eu achava idiota, mas que muita gente gostava, era Gênios. Ah, não é idiota não, cara. Eu nunca tinha... Cara, mas não é idiota, cara. Ah, eu não gostava que era idiota, não. O inferno era burro, ele não lembrava. Na segunda ele já errava. Por isso eu errava, eu não conseguia. Azul. Ah, não, não é. Azul, cai. Eu era igual o Renê, eu tinha déficit de atenção. Não, e hoje em dia o Gênios é o brinquedo que tipo, é mais copiado em tudo quanto é lugar, né? Eu cansei de ver isso em videogame, né, cara? No Donkey Kong 3, quando você tem que entrar pra pegar os passarinhos, tem que fazer a sequência de cores, né? É, isso aí, meu. Verdade. É os puzzles dos jogos. Isso, exatamente. É um puzzle. O legal é que naquela época os brinquedos duravam, né? Tipo, deixava cair, ficava na chuva e... Você arrumava ali, trocava a pilha e funcionava. Hoje, sim, cara, é umas porcaria que, tipo, o moleque olha assim, pega, nossa, que bonita, de ele olhar e quebra. Cara, tinha um carrinho, eu ganhei um carrinho, ele era tipo um carro monstro, assim. Eu desmontei ele inteiro, cara, inteiro. Peguei, liguei o motorzinho dele em duas pilhas. Não é que funcionou, cara? Não, mas naquela época eu tive um Autorama, cara, que não era aqueles da Estrela. Eu tinha um Autorama do Paraguai, cara. Vagabundo pra caralho. Eu tive um que eu comprei na revista da Avon, eu acho. Putz, cara, deve ser pior que o meu. E, cara, eu desmontava os carrinhos, aí colocava, pintava os carrinhos, mexia no motorzinho, e o bagulho funcionava, cara. Hoje, eu acho que você monta lá uma pista, dá uma volta, quebra. Eu comprei pro meu filho também, tipo, um autoramazinho, mas durou uma semana. Primeira vez que ele foi pegar, a pista se desmanchou na mão dele. Puta! Até os brinquedos de 199, cara, antigamente... Duravam muito mais, cara. Se tu for ver em cooperação hoje. Os brinquedos. O que você ia falar, amor? Um brinquedo que eu queria ter, cara. Quando eu vi o filme que dava na sessão da tarde, vamos ver se vocês lembram. Que eu queria ter o boneco do filme, cara. O filme do Arnold Schwarzenegger, que era o Turbo Man, cara. Vocês lembram Puta disso? Puta merda, cara. Eu mandei pra vocês aí a foto. Cara, eu queria muito ter esse boneco, cara. Ele era muito legal, cara. Eu lembro que não tinha. Eu lembro que eu perguntei até se tinha pra vender nas lojas, coisa e tal, mas não teve, acho. Se teve, acho que foi só lá nos Estados Unidos que teve, não sei se teve pra cá. Ô, palhaço. Muito maneiro. Fala. Sabe o que o Arnold Schwarzenegger fala nesse filme? Ai, caralho. O que ele fala nesse filme, Sorg? Put that cookie down! Now! Ele bota uma cabra beber cerveja nesse filme, cara. Idiota, mas é engraçado. O vilão é o cara. Vamos chamar aquele cara? Não, eu tô ligado, mas não lembro qual o nome dele. Cara, o que quer roubar o outro boneco. O único boneco que sobrou, né? Era o último, né? Era o último, cara. Quer comprar pro filho dele e tal. Cara, eu acho isso uma bosta, cara. Não, não é ruim, cara. Mas, mas o boneco é maneiro. Cara. Agora que eu entendi, puta que tá. A gente tá desde semana passada falando retrasado, cara. Não, desde o primeiro podcast, cara. Desde o primeiro podcast. Nós estamos no terceiro já. Puta que dá. Ai, caralho, eu não tô. É o remix, cara. O Mon tava falando de brinquedo de filme. Como é que é o nome daquele filme? Eu acho que era Guerreiros, Pequenos Guerreiros, que o moleque, ele compra o boneco, só que os bonecos eles têm vida, assim. E, na verdade, os inimigos são os caras de farda, de exército. Lembram disso? Sei qual é, cara. Esse filme até que é legalzinho, né, cara? O filme é legal, tem filme, cara. A Kirsten Dunst bem novinha, cara. É Kirsten Dunst? Puta merda, é verdade, cara. Bem novinha. Esse era aquele filme que os bonecos tinham vida, né? Eu acabei de falar isso. É que eu não tava me ligando o boneco ao filme. Agora que eu associei. Era muito foda, muito foda. É legal, cara. Os bonecos são muito bacanas, cara. Esse filme reprisou recentemente, cara. Eu vi. Passou esse dia pra trás mesmo, não sei. Passou. E continuando em falar boneco de filme, o Toy Story, né, cara? Cara, Toy Story. Cara, o meu sonho é ter um Woody de pano. É caro. Vai morrer de inveja agora, hein? Vai morrer de inveja. Eu piro. Por quê? Que eu ganhei um porque eu sou rica! Você é rica e ganhou um. Eu ganhei. Desculpa. Só que, sabe o que é o mais humilhante, cara? Eu ganhei isso de aniversário de 18 anos. Porra, cara. Pô, mas é o... E dá avó, né? Dá avó. Não, pior, da mãe. Putz. mas eu sou fã da série mesmo, marcou minha infância e não tô nem aí. Eu não tenho pro filho, meu filho tem um. Ele tem o Woody de pano... E tem o Buzz de plástico. Cara, o Buzz é muito legal, cara. Porque o pequeno Sorg tem o Buzz também. Ele fala mesmo, tem uma bota, não é? Tem uma cobra na minha bota. Tem uma bota na minha cobra. Se fosse o Sapão, ia falar, tem uma meia na minha cobra. Fala só que é inglês, né, meu? O meu é inglês, tem umas versões novas agora que ele fala em português. O Buzz do Sorgzinho lá, ele fala em português. Agora é engraçado. Buzz Lightyear em ação. Meu filho eu sou a dois. Dona Maroca. Eu sou a senhora Maroca. Eu gosto do quando o tubarão também, ele joga o Woody. Meu nome é Woody. Oi, eu sou o Woody. Saiu tudo. Bom, chega de falar de brinquedo. Tem uma tem um monte de brinquedo pra gente falar ainda, mas não dá, não vai dar tempo. De brincadeira que vocês faziam quando criança. O inferno, ele já nasceu adulto, né? Porque ele sempre vem. O Charles Bronson, ele já nasceu de barba. Não é que ele nasceu adulto, ele nasceu pervertido, né, cara? Diferente. O lugar de onde ele veio também, né, cara? É com um bom capeta, tu queria o quê, porra? Ô, inferno, você frequentava muito o inferninho? Entendeu essa? Bem bolado essa. Vai dar 100 copos de cana, mas dá 100 copos. Dá 100 reais pra ele. Porque eu sou melhor que o Rodney, porque eu imito melhor. E você, Sorg, você brincava do quê? Meus pais trabalhavam em banco, né? E a gente vivia mudando, cara. Engraçado que todo lugar que a gente ia mudar, perto tinha uma construção. Então, assim, juntava os moleques da rua e ia... Ah, molecada, não brinca na construção. A primeira coisa que se fazia sair de casa é brincar na construção. Pra vocês verem como o Sorg é velho, né? Estavam levantando os muros ainda das casas, dos lugares. Assim. Ele brincou com muito tijolo na construção de Brasília. É. Quando... Pode crer. Ele brincou com o Niemeyer, né? De pique-esconde. Aí, cara, eu brincava muito construção e brincava de, tipo, naquela época assistia filme do Schwarzenegger, filme de ninja, American Ninja, essas porcaria. E... Ninja. E saía pras construção pra brincar, cara. Amarrava toalha, né? Fazia igual o Dario, amarrava toalha na cabeça. Amarrava toalha na cabeça, né? Ia brincar. As camisetas na cabeça, Dario, fazer ninja. Ó, palhaço, tá? Palhaço. Ah, é, Joker. Não pode falar. Joker, que palhaço. Ninguém sabe, bobo, ninguém viu, ninguém dá pra ver o Twitter lá e ver o nome, né? Não pode. É. Agora falando de brincadeira, o Thor tá falando de construção, eu lembrei de uma coisa. É, quando eu tinha 8 anos, eu lembro que a rua que eu morava era rua só de casa. E no final dessa rua, dava pros fundos do cemitério. Era uma rua sem saída. Aí o que acontece? O muro era baixinho do cemitério e tinha um pedaço dele que tinha caído. Aí a molecada ia pro cemitério brincar. E eu fui também. Tinha um monte de árvore frutífera lá na porra do cemitério. Era maneiro, a gente brincava lá, brincava de pique-esconde atrás das lápides. Acho que isso marcou muito minha infância, cara. Tá vendo? Mas brincava no cemitério, cara. É, cara. Tinha lápides lá e tal. Não tinha medo, cara. Não, de noite, é claro, de noite ninguém ia. Agora de dia a gente ia, cara. Não, uma brincadeira legal também, que, porra, aí voltou do lado pervertido, né? Maçã com a pera e salada mista. Ah, era muito legal, eu brincava na escola. Isso era salada de fruta, não era? É, maçã com a pera e salada mista. É. Aí você trocava beijinho com a menina, era maneiro, era maneiro. Cara, não lembro dessa... Lembro só de nome, mas não lembro como é que era essa brincadeirinha. É... Até hoje você não sabe o que é, né? Até hoje não, eu nunca beijou uma menina, então... Até hoje eu não sei. Não sei o que significa isso. E videogame, cara? Vocês lembram dos primeiros jogos? Primeiros... Ah, cara, meu primeiro videogame foi Atari, né? Eu viciei no River Raid, assim. É, eu tinha um CCE que fazia jogo de Atari. Um CCE que tinha jogo de Atari, isso? Aham. Era da CCE, mas você botava jogo de Atari nele. Tinha Remade, tinha Sequest, jogava essas porra toda no videogame da CCE. Como é que era o aquele da Olimpíada? Era muito legal também, cara. Só que eu não sei se era do Atari. Acho que era do Master System, não era, não? Acho que era do Dynavision, cara. Meu primeiro videogame não, foi é verdade, Dynavision. Tinha mesmo. Vocês lembram os videogames que vocês tiveram até hoje? O Sorg tá com... Ele tá com o Mega Drive dele até hoje. Era o Super Game da CCE. Porra! E eu falando que o Sorg era velho, hein? Não, mas era de segunda mão. Era velho. Tinha muito disso naquela época, né, cara? Aham, nego vendia. Videogame paralelo, assim, né? É. Nego vendia. Tinha maior escambo com os videogames e tal. Jogo também. Aquele jogo de cartucho, né? Nossa, cara, jogo de cartucho todo pirata, cara. Você dava aquela soprada básica, né, pra fazer... Cara, eu queria saber, uma curiosidade, como é que eles pirateavam um cartucho? Eles compravam um cartucho virgem, aí gravavam, né? Eu lembro que o meu segundo videogame que eu tive foi o Nintendinho da Gradiente, cara. A Gradiente fabricava. Ah, lembro que quando foi uma felicidade, joguei Super Mario World até não querer mais. Cara, meu primeiro foi o Atari, eu joguei muito aquele joguinho de... Aquele vôlei, não era vôlei, eu não sei o que era aquilo, cara. Mas que era o que tinha bolinha quadrada, que você ficava só de um lado pro outro, batendo de um lado, tinha duas raquetinhas. Eu não sei, não lembro como chamava, cara. Não era que era só, tinham só... É como se fosse um ping-pong. É ping-pong. É, não, então, mas é, tinha, tem outro nome. Pong, tem outro nome. É telejogo, né? Ele come... Foi o primeiro jogo, na verdade. Telejogo, né? Era o fundo preto, duas raquetinhas, que era só uma barrinha branca, e a bolinha cortada, cara. O que eu lembro, o videogame que tinha o console, era tudo embutido, é, eu tinha o Master System 3.0, vai, vamos chamar assim. Que era o... Que ele era gigante, cara. Imagina um PSP. Ele era tipo duas vezes maior que um PSP. Você colocava fita ainda. É tipo um N-Gage. É tipo isso, só que maior. Só, tipo, cara, maior, era um... maior que o N-Gage, né? O N-Gage já era uma tela de, sei lá, 17 polegadas. É, então, cara, porra. E teve outro depois da Sega, né? Que foi o Game Gear. Né? Que era um. Era tipo. Era pra competir com o Game Boy na época, né? Que era a Sega e a Nintendo ali, pau a pau, né? Cara, qual era aquele. Nintendo, eu acho que era da Sega. Qual era aquele que o mascote do videogame era um crocodilo, um jacaré, uma lagartixa, sei lá. Ah, o Sega Saturno. Sega Saturno. Era? Eu acho que era o Sega Saturno. Sega Saturno. Que ele era um. Era tipo um James Bond, assim. Era um lagarto, né? Era um lagarto, sei lá. Um largato. Largato de pinto? Ele era um largato. Mega Drive, você teve? Eu tive. Então, eu tive sim. Atari, Master System. Vocês lembram do Altered Beast, cara? Nossa, legal, hein? Só porque era o que vinha, né? Não, o meu. O cara rasgava a roupa, né, cara? Né? Não, o meu veio com uma fita com 6 jogos. Tinha o Sonic. Grandes clássicos ali, cara. Tinha o primeiro Sonic, tinha o Golden Axe. Golden Axe, cara, primeiro. Era muito bom o Golden Axe. Tinha o Street of Rage, que era um puta jogo, cara. Adorava aquele jogo. Tinha, tipo, um jogo tipo Tetris, né? Que era o Conan's. Cara, eu vou falar pra você que a minha irmã tá com um Mega aqui, que é do meu cunhado. E eu tô com essa fita, cara. O 6 pack, eu acho, 6 pack. É, assim. Essa fita tá aqui. Tem um jogo que é do. Battletoads, eu acho, se não me engano. Cara, Battletoads é o jogo mais impossível. É impossível de zerar o Battletoads. Não tem como. Tem uma fase que eles são numa navezinha tipo jet ski, cara. Impossível passar daquilo. É o jogo mais difícil do universo. Não, mais difícil é Battletoads. Essa gurizada aí hoje acha difícil o Gears of War. O mais difícil é o Battletoads versus Double Dragon, cara. Nossa, Double Dragon. É ridículo, cara. Depois é horroroso. Filme, vocês lembram do filme Double Dragon? Nossa, nem lembra, cara. Só não é pior que Street Fighter, cara. O joguinho que eu joguei de Mega Drive que eu gostava muito era Toy Jan e eu. Nossa, bom. Legal demais, cara. Mas como é que é o nome? Toy Jan e eu. Nossa, não conheço. Estranho, não, cara. Não conheço. Como que era? Eu imagem aqui, não tô conhecendo. Eram dois alienígenas no planeta e tinha música, eles tinham que fazer algumas missões e tal, era bem divertidinho. Pra computador, tinha um jogo bom também, apesar dos computadores antigamente serem muito fraquinhos, né? Tinha um jogo que eu adorava que era o SimCity, porra. SimCity era foda. SimCity. Pô, eu jogava muito Prince. Prince of Persia. Primeiro, bom. Né? Do 486, né? Uh-huh. Isso mesmo. Mas o Doom, cara? Porra, joguei. O Doom eu não joguei. Eu joguei Doom no C7, cara, no colégio. E, enfim, mano, a gente tava falando de jogo, de coisa de criança. Mudando já. Virou jogo, né? Poker, buraco. Poker. 21. Tranca. Street Poker. Sueca. E de programa infantil naquela época? O que vocês lembram, assim, de programa infantil? Eu lembro da Mara. O Inferno vai falar da Mara Maravilha pelada. É, pelada. Eu lembro da Mara Maravilha pelada. Só da Xuxa. Playboy da Xuxa. Olha como é macio. Ai, cara, tem que falar assim: minha primeira punhetinha na vida foi vendo a Xuxa. Ainda bem que é um programa sobre crianças e não para crianças. Cara, eu lembro o seguinte, cara: eu lembro do Fofão. Vocês viram o Fofão ontem no CQC, cara? Puta, eu vi, cara, eu vi. Mas tu não era gay, né, ô Dario? Não era gay, né? Não tinha medo. Não, eu não tinha medo do Fofão. Eu fiquei medo do boneco do Fofão depois de muito tempo que falaram que ele tinha uma faca dentro dele. Você lembra essa história? Aham, uhum. É a cara do Chuck, né? É o Chuck, cara, é o Chuck. É o Chuck brasileiro, né? Cara, uma coisa engraçada isso. programa infantil. Pô, primeiro programa infantil, assim, dessa leva moderna. Tá, eu não tô falando Capitão Asa, nem de Capitão Furacão, essas coisas que o Sorg via quando era criança e virou César. Ele via o Ted Boy Marino com o Sargento Pincel. Patrulheira Rodoviária. Da época da minha mãe, cara. Outra coisa que tem que lembrar é o Serginho Malandro, cara, com a Porta dos Desesperados, mano. Puta, cara, era demais, a Porta dos Desesperados com o Serginho Malandro era muito Como é que foda. Era o nome do programa dele? Hora era... Infernal, não era? É, não, como é que era? Hora do Capeta, não é isso? É, algo assim. Hora do Capeta. O Inferno gostava, né? Não, nome fantástico, o programa infantil é um nome fantástico, né? Naquela época podia, né, cara? Naquela época podia tudo, cara. Podia tinha tudo, que, né? Aquele desenho do pica-pau que ele tá tomando chope. Não, cara, o pica-pau era extremamente violento, cara. Você corria atrás dele de machado, dava tiro, tentava matar ele. Ele bebia, ele fumava, ele ficava bêbado. Era o nosso comichão e coçadinha, né? É. Sobretudo aquele o pica-pau fumadão de cocaína, o cheirado de cocaína. O cheirado de cocaína, né? Tem dois dentes na frente do bico, né? É, por falar nisso, esse desenho fez a minha infância e eu olho até hoje no enjoo, cara. Fica pau o melhor. Ei, você viu os roncadores por aí? Vocês viram os roncadores por aí? Uns não é roncadores. Não sabe nem imitar, não é roncadores. Rachadores, é. É legal que tem que... Você viu um pica-pau por aí? Um de pele vermelha, ele grande nariz. E que faz... Não, sim, conheço, sim, esse mesmo. Não conheço, senhor. Porque ele tem que ir no psiquiatra, cara, que ele acha que ele tá... Eu tenho que ir no psi. Eu vou ver o doutor. Mas é engraçado, né, cara? A gente via esses desenhos, a gente via o Pernalonga vestido de mulher. A gente via transformista, né, cara? É. Não, o pica-pau entrava nas festas pra roubar comida vestido de mulher. Com puta, o coiote extremamente sádico. 2GR, porra, extremamente também, violento. Né, cara? Hoje em dia eu não pode nada disso, sabe? Tem que ter sempre um conteúdo moral, um fundo, uma coisa positiva. É, politicamente correto. Conteúdo moral que nem o final dos episódios do He-Man, né? É. Hoje aprendemos. Pior Olá, amiguinhos, hoje aprendemos que não sei o quê. É verdade, cara, isso é verdade. A Tom e Jerry que passa até hoje, né? Mas aquele primeirão que passava era muito mais punk, assim, né? Sim, nossa, até o Pica-Pau, cara. Fizeram um remake nos anos 90 do Pica-Pau. Que é uma bosta. Aquele é um lixo, é um lixo. Lá foi apagado da minha cronologia do Pica-Pau. Mas passa pela regra dos 15 anos? O Pica-Pau foi rebutado. E esse Pica-Pau passa pela regra de 15 anos? Nem mais de 5 anos. O novo? É o novo? Não, o novo. Novo. Ah, não sei, cara. É que o outro é dos anos 50, né, cara? É, então é. Isso aí é eterno. É engraçado isso, porque. Mas eu acho o novo, ele me agrada mais, cara. Ele é melhor desenhado. Aliás, o novo, não o novo agora de 2000 e alguma coisa, né? O novo aquele deve estar de que passava eterno, lá nos anos 90. É, né, não o louco, o mais novo, o mais desenhadinho. Mas é da década de 60 esse aí. O outro é da de 50, o outro é da de 60. E é menos que... 60? Porra, 60. Gente. Porque tu acha que quando que some, às vezes, alguma coisa, some o travesseiro dele, só... quando ele se mexe, fica só a parte que ele se mexe colorida. É, isso mesmo. Fundo estático, que... né, cara? É, que é antigo. Esse Manu você fala é com... Tinha muito contra ele, contra o Zé Curubu, né? Isso, contra o... Dudu é pra Jacu! Aquele Leão Marinho, qual é o nome dele? O Leôncio. Leôncio. É, esse é da década de 60. Ah, porra, é. Seria legal. Vudu é pra Jacu! Vudu é tapiação! aquele que tem um robô que pega a pena dele, cara. Isso é o meu toque de mensagem, cara. Como é que é? Qual que é? É o meu toque de mensagem, é o Frank Puxa Fé, aquele. Ah, é? E aquele assim, em todos esses anos de indústria e tal. Isso nunca me aconteceu, né? Isso nunca me aconteceu, Mike. E lá vamos nós. É, fica pau eterno. E os seriados japoneses? Vocês lembram os Tokusatsu? Pô, cara. Eu vou matar o Spectrum Man. Eu vou matar. Dr. Gori. Não, o Dr. Gori não, já não é da minha época, não, cara. Eu sou mais novo, assim. Ah, mas ele passou muitos anos na TV. Spectrum Man eu fui conhecer depois só. Ah, eu também, eu também. Eu, porra, cara, o primeirão acho que foi Jaspion. Não. O primeirão foi o robô gigante. Meu primeirão. Ah, sim. Cara, eu lembro de um, cara, que eu me amarrava. Eu tenho até os bonecos de borracha até hoje. Aqueles que, nem, que só mexe os braços, aqueles. O Change também tem um. Borracha. É o, vocês lembram o Esquadrão Inspector, cara? Sim, claro, claro. Tava uma motinha, né? Tinha um que era o amarelo, que era o biker, que virava uma moto. Tinha um Hiter, que tinha, ele virava um avião. Era muito escroto, porque um tava em cima do outro pra andar, né, cara? Era muito errado, né, cara? E tinha o... Não, não montava. Como assim montava em cima do outro? Cara, tinha um que tinha... Que era a parte de baixo da moto, que o pneu... Era no peito dele. Ficava no peito dele, cara. Ele deitava no chão, o outro vinha por cima. Não, não aí ia não. Não ia sim, porque aí tinha um guidão ia. No ombro, cara. Às vezes ia. Não, sim. Mas o do guidão... E depois eles criaram uma moto que se t... do... pro biker, pra ele não precisar mais passar por aquele papelão, ele tirava... o bastão que virava guidão e colocava na moto. Era muito errado aqui. Tá, vamos chegar ao consenso. Um só montava no outro quando pintava um plema, né? É. Não, legal que era Android, né? Android gay. Android gay, pode crer. Você quer roubar foto gay? Por que não pode ter Android gay? Mas inferno, você falou do robô gigante, o primeiro não era. Foi Ultraman, cara? Não, acho que o robô gigante é anterior. É antes ainda? Não, assim, não tenho certeza absoluta, mas o robô gigante era preto e branco, cara. Mas o anime ou o seriado? Seriado. Ah, tá. O mas o robô também era preto e branco, cara. É zoado, era zoadaço, né, cara, o do robô gigante. Cara, assim, pra época era bem pertinho. Ele tinha uma juba, assim, não tinha? Tipo uma não, juba. Não, ele tinha a cara da Esfinge. Ah, tá, é o outro robô gigante, tá. É o outro robô gigante. Ele é da mesma época que o National Kid. É, um pouco depois. O robô gigante era uma esfinge de pé, cara. É. Exato. É. Eu gostava da cara dele, rapaz. Achei que tinha a cara... Pode crer, é verdade. E o Lion Man? Puta, Lion Man era ridículo, cara. Lion Man, cara, esse eu não conheço. Dádiva dos ninjas. Nossa, cara, eu lembro disso. Que... O mentor dele era o Leão Branco, né? Era o Lion Man, só que branco. É. Caralho. O, não, mas pior de todos mesmo é o Homem-Aranha. Não, o pior de todos era o Machine Man, cara. Vocês assistiram? Não era. O Machine Man era muito louco, mano. Que louco, ele tinha uma cara. Ele tinha uma cara transparente, cara. Cara, ele dirigia deitado com a cara virada pro chão. O parceiro dele era uma bolinha de tênis, de beisebol, que virava um robozinho ridículo que falava. Qual o Machine Man? O Machine Man da Marvel ou o Tokusatsu? Ele desculpa, tinha uma espada de esgrima, cara. E a capa dele era de plástico, transparente. Era de plástico de mesa. Era ridículo, cara. Aquilo era ridículo. Legal. Pra matar ele era só tiro na... Né? Não, na hora que ele estivesse dirigindo, você pisava em cima dele, que ele ficava deitado com a cara virada pro chão. É, pra matar o Batman também. Alguém consegue? Pra matar o Batman também. Dá um tiro na boca. Alguém consegue? Olha o cuequinha. Cuequinha verde. Cuequinha é o inimigo. Tem que valorizar cuequinha o inimigo dele, né, cara? O cuequinha dele, né? Não, eu tô a favor do Machine Man, quer dizer que eu sou o cuequinha de metal, né? Não, Machine Man era ridículo, cara. Era nada, era legal pra caralho. Cara, vocês lembram do Kamen Rider Black, cara? E do Black RX que veio depois? O RX era mais legal que o Black. Não, o Black mais Black definido. Era que era não, o Shadow aí é que tá, cara. Bem. A minha infância eu ficou marcada pelo RX. Mas todo mundo fala que o RX é uma bosta por causa que o pessoal viu o Black primeiro, né? O Kamen Rider Black era o que tinha o Shadow Moon, que era o irmão dele. Era ele. Isso. Puta, até esse... o último episódio, o maior pesado, né, cara? O último episódio do... Ele mata o irmão, não mata? Ele, acho que... Ele mata e depois morre. Ele mata o Shadow Moon Ele mata e vai pro espaço. Aí no espaço ele sofre a mutação e vira o Kamen Rider Black RX. Isso, depois ele volta como RX. Cara, isso. O Kamen Rider Black... Se não é isso, é mais legal, ou menos isso. Cara. Ah, mas daí depois... Na verdade, a história... Eu tenho um bonequinho azul dele, cara. Lembra do azul aquele? Era o Bill Rider. Não. Isso, Bill Rider. Eu tenho o Bill Rider ainda aqui. A moto dele era legal. Era a Insector. Na verdade, a história dos Kamen Riders é bem grande, né? São 15 ou 17 Kamen Riders. Da primeira geração, né? Os originais mesmo. Depois vieram esse monte. Agora tem um monte de Kamen Rider. Até hoje tem. Mas os primeiros Kamen Riders eram muito loucos, cara. É tipo aqueles episódios do Power Ranger que aparecem todos os Power Rangers vermelhos. Apareciam todos os Kamen Riders. O último episódio era muito foda, mano. Alguém quer dar alguma consideração final? De uma coisa que tem que lembrar, que tem que falar. Consideração final? Clube da Criança. Foi o primeiro programa assim que eu acompanhei, foi quando a Xuxa foi lançada. E, porra, era muito estranho ver... Assim, era na Manchete, não era? Na Manchete. Na Manchete. É, família, era o programa família do... Família Trololó. Então, era o programa do Senta Lá, Cláudia. É. Cláudia, senta lá. E marcou a geração, várias gerações, né? Não foi só uma, marcou várias. E você tinha uma apresentadora gostosa, sexy, rebolando, com as roupas minúsculas, peito quase de fora, num programa infantil. E era grossa pra caramba, com as... e era grossa pra caramba com as crianças, né, cara? É, mas, pô, foi ótimo, foi ótimo. Assim, em termos de programa infantil, cara, a gente ficou muito bem servido durante um bom tempo, pelo menos em termos sexuais. Até hoje, né? Só no YouTube procurar agora. É, hoje não pode mais. Hoje não pode. Faz mal pra criancinha. Hoje tem que ter uma criança, tem que ter a Maísa apresentando. É, hoje tem que ter criança bancando adulto, né? É. Mas se. Eu acredito o seguinte, cara. Se o Silvio Santos pudesse, ele colocava. Do jeito que ele tá hoje, fazia tudo, mesmo. Cara. Ah, mas eu não duvido que ele fosse apresentar o programa infantil. Até porque ele já fez, domingo no parque. É, então. Já fez. É que agora ele tá bem mais velho, né? Vai. Muito mais velho. Cara, vocês. Considerações finais agora, vocês lembram do. Do Spilvan, cara? A imitação do Jaspion? Claro! Não era imitação. Era um Metal Hero diferente, cara. Todo mundo fala que era o Jaspion 2, mas não era. Era muito parecido, cara. Até o capacete. Era parecido. O capacete era praticamente igual. Ele era preto. É, não, né? Tem um... preto e vermelho. Era, não, preto. Era vermelho. Vermelho era preto. E prata. E o Metalder, você lembra que era metade vermelho? Metade azul, metade vermelho. Metalder, cara. Nossa, Metalder. Tinha um programa solo, né? Era solo do Metalder. Depois foi pra... apareceu na Globo lá um tal de VR Trooper. Que era o Spilvan e o Metalder, né? Nossa, coisa de cosmos, vai ter que. Coisa velha. Isso que a gente ia falar sobre criança, né? Não só, era falar sobre nossa infância, podcast. Legal que a gente não falou nada de Dia das Crianças, mas tá bom. Foi bom pra lembrar a infância. Dia das Crianças com os pimpolhos aí. Filho do inferno, a filha do palhaço, os meus pequenos. Feliz Dia das Crianças pra eles. Feliz Dia das Crianças pro Riei. Aí, Riei. O Renê, né? É, feliz dia da criança pro Renê. Renê, depois eu passo a te dar um abraço. Não, o Renê não gostou, ele ficou xingando a gente lá nos comentários do MDM. Ai, ai. Então, ô Sorg, você quer falar mais alguma coisa? Não, cara. Tá, eu só quero falar uma coisa. Que na minha infância eu não gostava de Xuxa, nem de Angélica, mas eu gostava da Mila Christie. Mas quem não gostava da Mila Christie? Quem não gostava da Mila Christie? Oh. Bem lembrado. É? Mas bem lembrado. A imitação. O único que eu sei. É demais. A única que eu sei. Foi bem lembrado, menino. Bem lembrado, menino. Então, todo mundo já fez suas considerações finais. Eu acho que tá na hora já de ir embora. Não tem mais ninguém na pista. Vambora, ô. A tarde é uma criança. Aí, pode encerrar com essa aí, ó. Tarde uma criança. Isso aí. Uma tarde uma criança. Aí é o pensamento do cast. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Meu filho, vocês vendem camisinha aí? Não, tipo, meu hobby. Chega, não, acabou. Não. Super humano.